Nosso tema de hoje é Jesus e a cura. Só para a gente começar, para a gente falar de cura, a gente começa falando de doença. Porque a saúde seria o nosso estado normal, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, o que é a doença que a gente já experimentou em diversas formas? Todos nós. E aí também vamos separar um pouquinho o que são doenças. Existem situações em que nós nascemos com alguma enfermidade, com alguma questão orgânica ou até mental. Na verdade, o mental é o aparelho cerebral que não dá vazão à questão mental. Mas nós já nascemos com um desequilíbrio, vindo de uma existência anterior, ou por até uma solicitação, se tivermos capacidade para isso, para que através dessa limitação a gente consiga ter um impulso maior numa direção mais correta. Mas essa a gente vai deixar de lado, vamos tratar da outra situação. Aquela situação em que nós adquirimos, dentro da própria encarnação, uma questão permanente, às vezes, de doença, ou as várias temporárias com as quais a gente se relaciona. Eu digo várias porque é muito amplo quando se fala de doença. Doenças gravíssimas, doenças extremamente simples, em que nós nos acostumamos com elas. A gente pode pensar numa simples tosse, num resfriado, num machucado qualquer em alguma área do corpo. São coisas simples e que a gente realmente se acostuma. Por que elas acontecem? Por que existe essa situação de doença? Se eu disse que o normal e o natural é a saúde, o que está acontecendo que nós estamos dando abertura para que algumas coisas comecem a se transformar? Então, a gente sabe que a doença, ela é uma transformação orgânica. Isso é o ponto em que a gente consegue ver ela, quando ela atinge o nosso corpo. Ou no caso da doença mental, também bastante ampla, que a gente percebe nos outros, principalmente, que existe ali uma dificuldade. Esse processo em si, ele é um processo de desequilíbrio. Desequilíbrio que começa a vir lá do espírito e vai ultrapassando as camadas, vai passando pelo nosso perispírito, até muitas vezes atingir o corpo físico. Quem já fez foto da aura consegue lembrar de algumas situações que ela nos coloca, a Rosa, quando ela interpreta a nossa foto, que ela diz, estou vendo um problema físico aqui, e muitas vezes nós não temos aquele problema físico, mas a questão energética ela já está tão condensada que ele está a ponto de surgir. Então é interessante que a gente tenha uma prevenção até nessa questão da foto, de conseguir muitas vezes brecar algo que está vindo e que nós não estamos percebendo. Vocês já ouviram falar que não existem doenças, o que existem são doentes. Porque nós vemos hoje, nós estamos passando por um processo virulento, em que algumas pessoas contraem, outras não. Daquelas que contraem, elas passam bem, outras não. Então, cada organismo reage de uma maneira, porque cada espírito traz as suas características, as suas experiências, a sua forma de interpretar esse mundo. E isso faz muita diferença. É por isso que eu disse, né? Não existem doenças, existem doentes. Não significa que nós vamos abertamente enfrentar qualquer tipo de situação, porque não temos capacidade para isso. Então, é só para a gente ir pensando, né? O que cada doença dessas quer nos dizer quando nos atinge. Existe muita literatura hoje que fala sobre a relação da doença com a forma de interpretação que eu tenho de tudo que me envolve, tudo que se relaciona comigo nas mais diversas formas. É o que se chama, na filosofia, de metafísica, a interpretação do acontecimento, mas de uma forma a voltar para dentro do ser e tentar compreender o porquê que aquilo está acontecendo. Outra coisa muito falada já há muito tempo é as doenças que elas têm um fundo psicossomático. Aí já é uma área mais da psicologia, mas é uma ciência que estuda essa relação. Então, ele quer nos dizer o quê? Que tudo tem um fundo emocional e psíquico dentro de nós. As coisas acontecem por uma predisposição minha. Eu dou abertura para que aquele desequilíbrio esteja acontecendo de uma forma tão evidente. Aí a gente começa então a se ver como um ser que precisa de ajuda. Quando a gente percebe esse processo, a gente deve notar a necessidade do auxílio. A casa espírita, entrando já no processo agora reverso, que é o processo da cura, ela é um auxiliar para todos na questão da busca dessa cura. De que forma? Das formas que nós já estamos acostumados aqui todas as noites, né? Através de uma água fluida, através do passe que a gente recebe, através desse momento em que a gente está tendo agora aqui, de troca de informações, eu passo a informação e cada um assimila de uma maneira dentro daquilo que traz. É uma forma de um processo de cura, porque às vezes uma palavra consegue mudar um direcionamento que a gente está tendo. E dentro desses processos de cura, o título é Jesus e a Cura. A gente já ouviu desde pequeno muitas referências a Jesus com relação às curas que ele produzia. E como é que a gente chama essas curas que Jesus fazia? Milagres. Foi assim que nós aprendemos, né? Jesus realizava milagres. Desde que surgiu o Espiritismo, muitos desses milagres, e não se fala dessa forma querendo tirar todo o mérito de Jesus, que era um ser totalmente elevado na comparação até conosco, né? Mas que tinha muitas capacidades curativas através dele. Mas aquilo que se costumou chamar de milagres, através do estudo do Espiritismo, da própria ciência, nós começamos a entender que são fenômenos naturais, da própria natureza. Por que eu digo isso? Eu digo, né? Não é para colocar Jesus de lado, mas para perceber que nós temos capacidades que nós precisamos desenvolver para trazer de volta essa situação de saúde que nós perdemos e que nós perdemos todos os dias através de posturas e de caminhos que nós tomamos que são distantes do caminho que é o certo. Por que nós adoecemos? Por que a doença vem do espírito e se manifesta no corpo? Por que isso acontece? Nós falamos várias vezes sobre as leis naturais, as leis universais que regem o universo todo. E nós estamos inseridos nelas. Quando a lei, ela flui nesse sentido, a palavra certa até é essa, ela flui nessa direção, mas eu não acompanho essa fluidez, eu resolvo fazer as coisas pelo meu modo, pela minha satisfação. Eu me afasto disso. Ao momento que eu me afasto disso, eu começo a entrar em desequilíbrio, porque dentro de mim ou dentro de todos nós, existe aquela centelha divina, aquela criação que foi feita através de Deus. Somos espíritos eternos e caminhando em direção a Ele. Quando nós nos afastamos desse roteiro, o nosso organismo entra em desequilíbrio. Organismo espiritual. Então, a gente começa a perceber, através do que a doença nos mostra, que nós estamos agindo de forma contrária. Eu falei em literatura e tem muita coisa que fala, muitas coisas que nos mostram. Autores brasileiros, autores estrangeiros, que nos falam da questão do que nós precisamos desenvolver internamente para termos essa questão de saúde também desenvolvida, para que ela consiga se fazer dentro de nós. Então, Jesus, o maior curador de todos os tempos, o que que fala no evangelho dele, nas palavras dele, através da vivência dele, que a gente insistentemente tenta aprender? A doutrina dele é só em cima do amor, que nós temos que exercitar essa capacidade de amor e oferecer para os outros, que isso promove em nós uma, não só um sentimento, mas uma estrutura cada vez mais saudável, porque isso vai limpando aquelas sombras que nós temos. Isso faz com que a gente se altere, altere no sentido de deixar de ser como a gente vinha sendo e comece a agir diferente. Se não fosse certo isso, essa mensagem dele já teria desaparecido há muito tempo. Então, tudo aquilo que nós colocamos dentro desse caminho é incontestável. A ciência já comprovou. Outras áreas não científicas já comprovaram. Cada um de nós já comprovou. E nas mais diversas situações do nosso dia a dia. O que que acontece quando nós movemos em nós aquele sentimento fraterno? Quando nós desenvolvemos em nós a capacidade de acreditar, que a gente chama de fé, acreditar em algo muito maior do que nós, algo que realmente nos acolhe e nos orienta, todos nós já tivemos essa oportunidade. O que nos falta, às vezes, é persistir naquele caminho que a gente sabe que é o certo, para, através dele, a gente começar a realizar verdadeiros milagres, mas em nós mesmos, na nossa vida, no nosso organismo, olharmos e percebermos o que a gente realmente é capaz. Ele nos deu toda essa potencialidade, a gente só precisa usar ela, trabalhar ela em benefício desse mundo em que nós estamos.